Caixas 5, página 41, capítulo 5. Logo transpusemos as portas guarnecidas com taxas de bronze da sala de audiências de Peleu. Aquiles deteve-me, dizendo: "Fica aqui à espera." Peleu encontrava-se no outro extremo da sala, sentado numa cadeira de costas altas. Um homem mais velho, que eu já vira na sua companhia, estava de pé perto dele, como se estivessem os dois a conferenciar. Da lareira erguia-se um fumo espesso e fazia calor na sala fechada. As paredes estavam cheias de tapeçarias tingidas e de velhas armas que os servos mantinham a brilhar. Aquiles passou por elas e ajoelhou-se aos pés do rei. "Pai, vim pedir-te perdão." Peleu ergueu um sobreolho. "Ah, sim? Então fala." Do sítio onde me encontrava, a expressão do seu rosto parecia fria e descontente. De súbito senti receio. Tínhamos ido interrompê-lo e Aquiles nem sequer bater à porta. Impedi Pátroclo de ir aos exercícios. Proferido pelos seus lábios, o meu nome soou tão estranho que quase não o reconheci. As sobrancelhas do velho rei uniram-se. "Quem?" "Menoitíades", respondeu Aquiles, "o filho de Menécio." "Ah!" O olhar de Peleu seguiu o tapete até ao sítio onde me encontrava de pé, a tentar manter-me imóvel. "Sim, o rapaz que o mestre de armas quer chicotear." "Sim, mas a culpa não foi dele. Esqueci-me de dizer que o quis como companheiro." "Terapon" foi a palavra que empregou. "Um irmão de armas ligado a um príncipe por juramentos de sangue e amor. Na guerra, esses homens eram a sua guarda de honra. Em tempo de paz, os seus conselheiros mais próximos. Era uma posição altamente respeitada, sendo essa outra das razões pelas quais os rapazes se apinhavam em redor do filho de Peleu, a exibirem-se na esperança de sermos escolhidos." Os olhos de Peleu semicerraram-se. "Anda cá, Pátroclo." O tapete por baixo dos meus pés era espesso. Ajoelhei-me um pouco atrás de Aquiles. Sentia o olhar do rei fixo em mim. "Há muitos anos que tento arranjar-te companheiros, Aquiles, e sempre os rejeitaste a todos. Porquê este rapaz?" A pergunta podia ter sido feita por mim. Eu não tinha nada a oferecer a um príncipe como ele. Então, por que me escolhera ele como alvo da sua caridade? Peleu e eu aguardávamos uma resposta. "Ele é extraordinário." Ergui os olhos, de sobreolho franzido. Se isso era o que ele pensava, era o único. "Extraordinário?" repetiu Peleu. "Sim." Aquiles não deu mais explicações, embora eu tivesse esperança de que o fizesse. Peleu esfregou o nariz, pensativo. "Esse rapaz é um exilado, marcado por um grave delito. Não vai engrandecer a tua reputação." "Não preciso que o faça", respondeu Aquiles, não num tom orgulhoso nem fanfarrão, mas com honestidade. Peleu aceitou essa explicação. "No entanto, os outros rapazes vão ter inveja por o ter escolhido a ele. O que vais dizer-lhes?" "Não lhes vou dizer nada." A resposta, rápida e clara, foi dada sem hesitação. "Não são eles que têm de me dizer o que hei de fazer." Com receio da cólera de Peleu, senti o sangue correr-me mais espesso nas veias. Mas nada aconteceu. Pai e filho entreolharam-se e um ligeiríssimo sorriso divertido desenhou-se ao canto da boca de Peleu. "Levantem-se os dois." Estonteado, obedeci. "Eis a vossa sentença. Tu, Aquiles, apresentarás as tuas desculpas a Anfidamas e Pátroclo fará o mesmo." "Sim, pai." "É tudo." Voltou-nos as costas e regressou para junto do seu conselheiro, indicando que nos podíamos retirar. Uma vez no exterior, Aquiles disse-me com brusquidão, antes de dar meia volta para partir: "Vemo-nos ao jantar." Uma hora antes, eu teria dito que me alegrava ver-me livre dele. Agora, estranhamente, fiquei irritado. Onde vais? Ao treino. Sozinho? Sim. Ninguém me vê lutar. As palavras saíram como se ele estivesse acostumado a dizê-las. Porquê? Ele lançou-me um olhar demorado, como se estivesse a pesar qualquer coisa. A minha mãe proibiu-me, por causa da profecia. Que profecia? Nunca ouvira falar disso. Que eu serei o melhor guerreiro da minha geração. Aquelas palavras pareciam ditas por uma criança pequena, num jogo de faz de conta. Mas ele pronunciou-as de uma forma tão simples, como se estivesse a dizer o nome. A pergunta que eu queria fazer era: e tu és o melhor? Em vez disso, gaguejei. Quando foi feita essa profecia? Quando eu nasci. Pouco tempo antes, Ilítia disse isso à minha mãe. Dizia-se que Ilítia, deusa do parto, presidia em pessoa ao nascimento dos semideuses. Um acontecimento demasiado importante para ser deixado ao acaso. Tinha-me esquecido. A mãe dele era uma deusa. Há quem saiba isso? A minha pergunta foi feita com uma certa hesitação, para não o pressionar demasiado. Uns sabem, outros não. É por isso que vou sozinho. Mas não foi. Ficou a observar-me. Parecia estar à espera. Então, vemo-nos ao jantar? Disse eu por fim. Ele fez um aceno de cabeça e partiu. Ele já estava sentado quando eu cheguei e me instalei à minha mesa, entre a algazarra habitual dos rapazes. Eu estava à espera de que ele não estivesse lá e de ter sonhado o que se passara nessa manhã. Quando me sentei, o meu olhar cruzou-se com o dele, rapidamente, quase com culpa, e depois desviou-se. Tive a certeza de que fiquei corado. Quando peguei na comida, as minhas mãos estavam pesadas e inábeis. Tinha consciência de cada vez que engolia, de cada expressão do meu rosto. Nessa noite, a refeição foi muito boa. Peixe assado, guarnecido de limão e ervas, e acompanhado de queijo fresco e pão. E ele comeu bem. Os rapazes pareciam não dar pela minha presença. Há muito que tinham deixado de me ver. Pátroclo. Aquiles não articulou mal o meu nome, como as pessoas tantas vezes faziam, dizendo-o à pressa, como que desejosas de se livrarem dele. Em vez disso, pronunciou cada sílaba, Pátroclo. À nossa volta, o jantar estava a chegar ao fim e os criados já levantavam os pratos. Ergui os olhos e os rapazes calaram-se a observarem com interesse. Em geral, ele não nos tratava pelo nome. Esta noite vais dormir no meu quarto, disse ele. Foi tal a minha surpresa que devo ter ficado de boca aberta. Mas os rapazes estavam ali e eu tinha crescido com um orgulho de príncipe. Está bem, respondi. Um criado vai levar as tuas coisas. Podia ouvir os pensamentos dos rapazes, que nos fitavam como se eles os dissessem em voz alta. Porquê ele? Puleu falar a verdade. Muitas vezes ele encorajara Aquiles a escolher os seus companheiros, mas durante todos aqueles anos ele nunca dera mostras de um interesse particular por nenhum dos rapazes, embora fosse delicado para todos, como era próprio da educação que recebera, e agora concedera a honra tão esperada ao menos provável de todos nós, insignificante, ingrato e provavelmente amaldiçoado. Ele deu meia volta para se ir embora e eu segui-o, tentando não tropeçar, a sentir os olhos de todos os rapazes sentados à mesa, fixos nas minhas costas. Passámos pelo meu antigo quarto e pela sala de audiências com o seu trono de costas altas. Outra volta e chegámos a uma zona do palácio que eu não conhecia, uma ala em declive em direção ao mar. As paredes estavam pintadas com desenhos de cores vivas que se tornavam cinzentas depois da luz do Arxotos percorrer. O quarto dele ficava tão próximo do mar que o ar sabia a sal. Ali não havia quadros nas paredes, mas apenas pedra lisa e um único tapete macio. O mobiliário era simples, mas bem feito, talhado em madeira de grão escuro, que reconheci como sendo estrangeira. Colocada a um lado, vi uma enxerga espessa que ele me indicou com um gesto. Aquela é para ti. Ah, dizer obrigado não me parecia a resposta mais adequada. Estás cansado? Não. Ele fez um aceno de cabeça, como se eu tivesse dito qualquer coisa sensata. Eu também não. Foi a minha vez de fazer um aceno de cabeça. Com uma delicadeza cautelosa, ambos balanceávamos a cabeça como passarinhos. Seguiu-se um silêncio. Queres ajudar-me a fazer malabarismo? Não sei como. Não precisas saber. Eu mostro-te como se faz. Arrependi-me de dizer que não estava cansado. Não queria fazer figura de parvo à frente dele, mas o seu rosto tinha uma expressão esperançada e senti que não era correto recusar. Está bem? Quantas consegues segurar? Não sei. Mostra-me a tua mão. Estendia de palma para cima. Ele assentou a palma da sua mão sobre ela. Tentei não me sobressaltar. A pele dele era macia e estava ligeiramente pegajosa de jantar. As cabeças dos dedos que roçavam as minhas estavam quentes. São mais ou menos iguais. Então será melhor começares com duas. Toma estas. Pegou em 6 bolas, revestidas de couro, do género das que os mimos usam. Obediente, fiquei com 2. Quando eu disser, atira-me uma. Normalmente eu ficaria irritado por me darem ordens daquela maneira, mas na sua boca as palavras não pareciam ordens. Ele começou a fazer malabarismo com as bolas restantes. Agora, disse. Deixei a bola voar da minha mão na direção dele e vi-a ser integrada sem interrupções na mancha indistinta do círculo. Outra vez, disse ele. Atirei outra bola que se foi reunir às restantes. Fazes isso bem. Ergui os olhos rapidamente. Estaria a troçar de mim? Mas a sua expressão era sincera. Apanha. Uma bola voltou para mim como o figo ao jantar. Não era preciso grande habilidade para fazer o que ele me dizia. Mas, de qualquer modo, aquilo agradava-me. Sorríamos, ambos satisfeitos, com cada gesto perfeito de lançar e apanhar. Algum tempo mais tarde, ele parou e bocejou, dizendo: já é tarde. Fiquei surpreendido ao ver pela janela a lua alta no céu. Não me tinha apercebido da passagem do tempo. Sentei-me na enxerga e fiquei a vê-lo preparar-se para se deitar, lavar a cara com a água que despejou de um jarro de boca larga e desatar a tira de couro que lhe prendia o cabelo. O silêncio fez reaparecer o meu mal-estar, porque estava eu ali. Aquiles apagou a tocha e despediu-se. Boa noite. Boa noite, respondi. Na minha boca as palavras soaram estranhas, como se eu falasse outra língua. O tempo passou, a luz do luar divisava a forma do seu rosto, perfeita como a obra de um escultor do outro lado do quarto. Tinha os lábios entreabertos, um braço indolente passado sobre a cabeça. Adormecido parecia diferente, belo, mas frio como o luar. Desejei que acordasse, de modo a poder vê-lo regressar à vida. Na manhã seguinte, depois da refeição da manhã, voltei ao quarto dos rapazes, à espera de encontrar as minhas coisas de novo ali. Não estavam lá. E vi que a roupa da cama tinha sido tirada. Verifiquei de novo, depois do almoço, depois do treino de lança e de novo antes de me deitar. Mas a minha antiga cama permanecia vazia e por fazer. Então, continuava tudo na mesma. Cautelosamente dirigi-me ao quarto dele, à espera de que um criado me detivesse. Nenhum o fez. À porta do seu quarto, hesitei. Ele estava lá dentro, estendido, como o vira no primeiro dia, com uma perna a baloiçar. Boa noite, disse ele. Se tivesse mostrado alguma hesitação ou surpresa, eu ter-me-ia ido embora para voltar a dormir sobre a enxerga de juncos, em vez de ficar ali. Mas tal não aconteceu. Havia apenas a ligeireza com que falava e a atenção penetrante dos seus olhos. Boa noite, respondi, dirigindo-me para o meu lugar na enxerga, do outro lado do quarto. Lentamente acostumei-me àquilo. Já não me sobressaltava quando ele falava, já não ficava à espera de recriminações. Deixei de estar na expectativa de ser mandado embora. Depois de jantar, os meus pés tinham adquirido o hábito de me conduzirem ao quarto dele. E pensava na enxerga onde me deitava, como sendo minha. À noite ainda sonhava com o rapaz morto, mas quando acordava alagado em suor e aterrorizado, a lua brilhava na água lá fora e eu ouvia as vagas a desfazerem-se contra a margem. À luz ténue, via a sua respiração suave, o emaranhado sonolento dos seus membros. Bastava isso para o meu pulso abrandar. Mesmo em repouso, havia uma vivacidade nele que fazia a morte e os espíritos parecerem uma tolice. Decorrido algum tempo, descobri que conseguia dormir outra vez. Um pouco mais tarde, os sonhos diminuíram e acabaram por desaparecer. Vim a saber que ele não era tão solene como aparentava. Sob a sua calma e compostura, havia outro rosto, cheio de malícia e facetado como uma pedra preciosa que captava a luz. Ele gostava de se ocupar com jogos que punham à prova as suas aptidões, de apanhar coisas com os olhos fechados, de dar saltos impossíveis sobre camas e cadeiras. Quando sorria, a pele ao canto dos olhos enrugava-se como papel ao pé de uma chama. Ele próprio assemelhava-se a uma chama, cintilava, atraía os olhares. Era atraente mesmo ao acordar com o cabelo despenteado e o rosto ainda ensonado. Vistos de perto, os seus pés quase pareciam sobrenaturais, as almofadas dos dedos perfeitas, os tendões que vibravam como cordas de uma lira, os calcanhares rosados tinham calosidades brancas por andar sempre descalço. O pai fazia-os esfregá-los com óleos que cheiravam a sândalo e a romã. Antes de adormecermos, ele começou a contar-me histórias ocorridas durante o dia. A princípio, eu só ouvia, mas decorrido algum tempo, a minha língua soltou-se. Comecei a contar as minhas histórias, primeiro do palácio e mais tarde pequenos episódios do passado. As pedras a saltar na água, o cavalo de madeira com que tinha brincado, a lira que a minha mãe levava no dote. Ainda bem que o teu pai a mandou contigo. As nossas conversas não tardaram a ultrapassar o confinamento da noite. Surpreendi-me com tanto que havia a dizer acerca de tudo, da praia, do jantar e de um ou outro dos rapazes. Deixei de estar vigilante à zombaria, à cauda do escorpião oculta nas suas palavras. Ele era sincero no que dizia e ficava intrigado com quem não o era. Podia haver quem confundisse isso com simplicidade. Mas não será uma espécie de gênio dizer sempre o que vai no nosso coração? À tarde, quando ia partir para os seus exercícios a sós, ele perguntou numa voz um pouco tensa: por que não vês comigo? Se isso não me parecesse impossível, teria dito que ele estava nervoso. O ambiente de à vontade que se desenvolver entre nós ficou de súbito tenso. Está bem, respondi. Eram as horas serenas do fim da tarde. O palácio dormia para se livrar do calor e ninguém nos incomodava. Tomámos o caminho mais longo, através do carreiro sinuoso do olival, até à casa onde estavam guardadas as armas. Fiquei à porta enquanto ele escolhia as armas para praticar, uma lança e uma espada, ligeiramente embutada na ponta. Ia apanhar a minha, mas hesitei. Queres que... Ele abanou a cabeça. Não. Não luto com outros, disse-me. Seguiu até ao círculo coberto de areia compacta. Nunca? Não. Então como sabes que... Interrompi-me. Enquanto ele ocupava uma posição central, com a lança na mão e a espada à cintura, que a profecia é verdadeira? Acho que não sei. O sangue divino corre de uma maneira diferente em cada filho dos deuses. A voz de Orfeu fazia chorar as árvores. Héracles podia matar um homem, batendo-lhe ao de leve nas costas. O milagre de Aquiles era a velocidade. A sua lança, quando deu início ao exercício, movia-se com uma rapidez que a minha vista não conseguia acompanhar. Rodopiava, avançava em frente, retrocedia, brilhava por trás. O cabo parecia voar nas suas mãos. A ponta cinzenta escura dardejava como a língua de uma serpente. Os pés dele batiam no chão como os de um dançarino, sem nunca se imobilizarem. Eu observava-o quase sem respirar e sem conseguir esboçar um movimento. O seu rosto mantinha-se calmo e inexpressivo, sem ficar tenso com o esforço. Os seus movimentos eram tão precisos que eu quase podia ver os homens com quem ele lutava. 10, 20, avançarem de todos os lados. Ele saltava, brandindo a lança, mesmo quando a outra mão desembainhava a espada. Ele bailava, empunhando ambas, movendo-se como líquido, como um peixe a cortar as vagas. De súbito, imobilizou-se. No ar parado da tarde, ouvi a sua respiração, apenas um pouco mais alta do que o habitual. Quem te treinou? Perguntei, sem me ocorrer mais nada para dizer. O meu pai, um pouco. Quase me senti assustado. Mas ninguém? Não. Avancei um passo. Combate comigo. Ele emitiu um som que quase parecia uma gargalhada. Não, claro que não. Combate comigo. Sentia-me em transe. Ele tinha sido treinado pelo pai, um pouco. O resto era o quê? Divino? Aquilo era mais próprio de um deus do que tudo o que eu já vira na vida. Ele tornava bela aquela arte extenuante de desferir golpes. Compreendi por que motivo o pai não o deixava combater diante de outros. Como podia qualquer homem comum orgulhar-se da sua perícia quando existia aquilo no mundo? Não quero. Desafio-te. Tu não tens armas. Vou buscá-las. Ele ajoelhou-se e pousou as suas armas no chão. Os nossos olhares cruzaram-se. Não quero. Não tornes a pedir-me. Vou voltar a pedir-te. Não podes proibir-me. Dei um passo em frente numa atitude de desafio. Qualquer coisa ardia em mim. Uma impaciência, uma certeza. Havia de conseguir o que queria. Ele iria conceder-me. O seu rosto contorceu-se e quase me pareceu ver nele uma expressão de cólera. Isso agradou-me. Quanto mais não fosse, havia de o espicaçar e então ele lutaria comigo. Os meus nervos cantavam com o perigo que aquilo envolvia. Mas ele afastou-se, abandonando as armas caídas por terra. Volta, pedi. Depois, mais alto, volta. Estás com medo? Outra vez, aquele quase riso, ainda de costas. Não, não tenho medo. Devias ter. A minha intenção é que aquilo fosse uma graça, uma coisa dita para descontrair, mas não soou dessa maneira no ar parado que pairava entre nós. As costas dele bloqueavam-me, imóveis, inamovíveis. Faloei a olhar para mim. Pensei. As minhas pernas galgaram os 5 degraus que nos separavam e fui embater nas suas costas. Aquiles cambaleou, desequilibrou-se e eu agarrei-me a ele. Ao tocarmos no chão, ouvi a sua respiração ofegante. Mas, antes de poder falar, já ele se contorcia por baixo de mim a agarrar-me os pulsos com as mãos. Debati-me sem saber ao certo o que devia fazer, mas ali estava resistência. E isso era qualquer coisa que eu podia combater. Larga-me! Gritei, tentando libertar os pulsos. Não. Num movimento rápido, Fez-me rolar para debaixo dele, imobilizando-me com os joelhos apoiados na minha barriga. Eu estava a arquejar, irritado, embora estranhamente satisfeito. Nunca vi ninguém lutar como tu, disse-lhe numa confissão, acusação ou ambas as coisas. Não viste grande coisa. Fiquei abespinhado, apesar da brandura do tom dele. Sabes o que quero dizer? A expressão dos olhos dele era indecifrável. Por cima de nós, as azeitonas ainda verdes entrechocavam suavemente. Talvez. O que queres dizer? Debati-me violentamente e ele soltou-me. Sentámo-nos com as túnicas sujas de poeira e coladas às costas. Quero dizer... Calei-me. Havia azedume em mim. Essa mistura intensa de ira e de inveja que tão bem conhecia, incendiada como uma pederneira. Mas as palavras azedas esmoreceram enquanto ainda pensava nelas. Não há ninguém como tu, disse por fim. Ele fitou-me durante um momento em silêncio. E então? Qualquer coisa na maneira como ele falava fez dissipar o que restava da minha cólera. Em tempos, aquilo ter-me-ia irritado. Mas quem era eu agora para ficar ressentido com uma coisa daquelas? Como se me ouvisse, ele sorriu e o seu rosto era semelhante ao sol.